corpo arado, pouco corpo e mais barato. Attack those units, that's a bingo! Começa agora, Omelete Nuggets. Se tem um cara que consegue comer esse sanduíche de desafio pra ganhar brinde, essa pessoa é você, Thiago Romarização. Você é compacto, mas é tipo um buraco negro. Compacto? É, o Thiago é compacto. O Thiago é atleta, ele joga futebol, ele tem um metabolismo rápido. Assim que ele bota na boca a garfada, ele já começa a digerir na hora, entendeu? Eu já vi, olha, já me assustei, Como se fosse um compactador de lixo. É, eu já vi o Thiago Obrigado, só melhora. Cada coisa só assim. Só melhora. Ó, a pratada dele parece pedreiro, assim. Não, menos, não é assim, oh, não. Como não? Não? Teve dia já no quilo que você quase chegou no limite lá, que tem um limite. Sim, mas o negócio não é esse. Chegar no limite não quer dizer que você tá comendo muito, porque cara, depende do que você coloca. Cara, como não quer dizer? É porque era o dia de purê e carne seca, entendeu? Eu gosto muito de purê e de carne seca. E purê pesa. Tem uma balança, tem uma balança lá no quilo, que quando você bota o prato, ele sobe o negócio até bater no sino lá em cima, assim. O Thiago Romariz, ele consegue todo dia. Olha, pro cara do quilo ter a confiança de falar, se você chegar nesse valor... Você pode comer à vontade? Você pode comer à vontade? É, cara, e você chegou, tipo, a R$2 do valor? Não, eu já chego perto do valor, mas depende do dia, entendeu? Não, dia de feijoada. Um pedreirinho, vai. Pedreirinho, um assistente de pedreiro, um servente. É, vai. Mas tem coisa, crescimento, gente. Tem coisa dessas gordices aí que não funciona. Tipo, tem a coxinha de 1 quilo lá. Ah, aquela coxinha é uma história, entendeu? Que, porra, meu, é só massa o negócio, entendeu? Tipo, realmente, você se motiva a comer um negócio daquele? Será que podia ser? O cara juntar várias coxinhas, porque a coxinha ela tem aquele formato que é arquitetônico, né? Uhum, uma gota. É uma gota. E se você juntar 4, cabe uma outra dentro, certo? Tá entendendo o que eu tô tentando Entendi. Dizer? Entendi, tipo um trevo. Tipo, você põe 4, quatro assim, uma do lado da outra. Uhum. E aí tem uma que vai com a parte fina, encaixa no buraco que as outras vão deixar. Uhum. E aí ela preenche o espaço, preenche o vazio. E aí você pode fazer um monte disso, e aí sim, empanar essas coxinhas. Fica tipo cartucho de chumbo, sabe? Mas aí... Você tá falando, Érico? Não, primeiro eu queria entender o seguinte. Tipo, começou esse programa? Assim, né? O programa começou, sim. Começou Já esse começou, programa. Começou, o programa começou. E começou desse jeito. Você nem sabia. O Omelete Nights está de volta. É aí que o Omelete Nights começa. Começou assim, sem falar com as pessoas. Pode falar agora, não tem problema. Isso não, só pra entender. Começou diferente. Bem, então, a nova Dani temporada. Dani Taray, você que mora em Santana, você já comeu a coxinha gigante? Desculpa, o nome dela mudou agora. Se apresente, quem é você, Apresente-se. Então? Apresente-se. Não, ó, agora sou Lady Taranha. Lady Taranha. Leire. Tudo isso começou porque o Érico falou que eu não sou uma dama. Você é ou não é uma dama? Não, eu sou uma dama. Por que ela não é uma dama, Érico? Mas o Érico falou que eu não sou uma dama. E eu fiquei muito chateada com isso, porque eu sou uma ela menina. Ela realmente ficou chateada. Entendeu? Eu sou, eu falo umas besteiras. Às vezes eu exagero. Mas é a camaradagem, você entendeu, Thiago Romariz? Você, como meu parceiro, você entende. É o que é? É a malandragem do carioca. Você entendeu? Carioca. Você mora em Santana, Não, mas assim, você entendeu o que eu quis dizer? É a brincadeira entre amigos. É o frescor da sacanagem. É a brincadeira entre amigos. O Érico não entende isso. Tipo, ó, vamos. Você não entende isso. Você é machista. Você já vai começar a me escrachar. Mas é isso que o povo quer ver. O povo quer tiro, porrada e bomba, Érico. Ninguém quer. O negócio é o seguinte: então vamos pensar aqui em termos de Game of Thrones. Todo mundo assiste Game of Thrones aqui, menos Dani Taranha. Lady Taranha. Menos favor. Lady Taranha. Milady Taranha. É, a Milady Taranha. Milady Taranha está mais pra Sansa, certo? Sansa Stark ou Arya Stark? Arya Stark. Arya Stark é Lady? É Lady? Não Milady. Mesmo, não, não mesmo. É. Sansa é Milady? É Milady. É Milady. Você não é Milady, você não é Lady. Mas ele aqui tá falando, é... vou traduzir pra você, ele tá falando que você é uma moleca. Sabe aquelas molecas que só brincam com o menino? Sim. Peraí, mas vamos ver se você se identifica. Ah, eu sou um menino, então, agora. É, tipo isso. Gostava de brincar com os meninos quando era mais nova, tal. Não gostava muito daquelas frescuras de... Ai, sempre ficar se arrumando de demais, Barbie, sabe? Fazer... De Barbie. Não sou muito disso. Eu tive Barbie, tá? E quando meu irmão arrancou a cabeça da minha Barbie, eu chorei por 3 dias. Vou te dar a porra dias. Da Barbie do Romero Brito, que ele anunciaram hoje. A Barbie do Romero Brito. É vou sério? Comprar pra você. Anunciar a Barbie do Romero Brito. Tá, deixa eu perguntar. Como o que se que o mundo tem? Precisasse de mais desgraça. Mas ela é toda retalhada, que nem as pinturas dele. Fica parecendo um Frankenstein Barbie, né? Não, ela, é a roupa. Acho que ele fez Chucky. A roupa. Fez tipo aquela... a noiva do Chuck. Como eu se o mundo precisasse de mais desgraça. Peraí, rapidão. Tá, beleza. Entendo o Romero Brito, tem um monte de gente que odeia, mas me explica, de onde vem o ódio do Romero Brito? Eu não entendo muito. Mas precisa explicar o ódio? Não, tipo, eu não entendo. É só ver os quadros desse cara? É o excesso, é o problema. É o excesso, não é... Eu não acho, sinceramente, tipo, se eu ver um quadro do cara assim, eu não acho horroroso. Agora, tudo bem, são 100, a gente passa em todo lugar e vê. Eu não entendo muito bem esse ódio pelo cara. É porque ele faz muito sucesso, é isso? É tipo o Paulo Coelho, assim? Ele é tipo o Paulo Coelho, um negócio que ele faz não é... Não é, tipo, caralho, não é uma grande arte, entendeu? Mas é um negócio que vende, tem muita gente que gosta. Cara, se o Ziraldo quisesse fazer, falar assim, agora eu sou super um artista plástico, ia ser parecido, sabe? Ia ser parecido. Romero Brito podia ser quadrinista, assim. Então o ódio vem do sucesso do cara, é tipo isso. Não é do sucesso não, do cara. Não, não é do sucesso do cara. Eu tenho que olhar pra todo lugar e ter um Romero Brito, entendeu? E o cara... Não, eu acho que o problema do Romero Brito é que todos os quadros parecem o mesmo. Sim, ele tem um estilo, ele tem, né? Um gerador de quadros. Ele tem um estilo, né? É, ele tem uma impressora. Ele tem um estilo e tem um gerador de quadros. Ele... O Romerator. O Romerator. E aí ele faz sempre a mesma coisa. E aí fazem capinha de celular com a mesma estampa. E aí o terno é com a mesma estampa. E não sei o quê, é com a mesma figura. E aí pode enche uma o mala saco. Do Romero Brito, né? Uma mala, enche o saco. Fui na casa de uma moça uma vez, cheguei lá, tinha um Romero Brito na parede. Tinha ele lá? Achei que você que ele tava lá sentado no sofá. Não. Pô, pelo amor de Deus. Tava o Romero Brito no sofá. Mas era de verdade? Porque é caro pra caralho, né? Eu não sei se era de verdade. É muito caro, é muito caro. Só sei que eu falei, eu não consegui me segurar. É caro, o Romero Brito começou a emplacar assim porque tinha astro de Hollywood. O Schwarzenegger tem um Romero Brito na parede, original. E aí, por isso, começou a... Imagina o gosto pra arte de Arnold Schwarzenegger. Cara, quando é muito rico, ele pode ter o mau gosto que ele quiser. Exato, então. Gente, na verdade, o Romero Brito é tipo a Jennifer Aniston. Que a vida inteira faz a mesma coisa. É, tá aí. Você entendeu? Você dá uma enjoada da Jennifer Aniston. Eu já não gostava de Jennifer Aniston. E aí, você entendeu? E aí tem ali um Romero Brito a mesma coisa. Ele ganha dinheiro, é famoso, não, né? Tem, famoso. Cara, aquele striptease da Jennifer Aniston no filme lá do... É, ruimzinho. Quero matar família meu chefe. Não, da família, não sei o quê. Família do bagulho. Uhum. Pô, o striptease dela é a coisa mais broxante do cinema, assim... Sério? Porque é meio ruimzinho, ela vem assim, dura. É que ela não é sensual, né? Teve um dia que eu vi A Grande Família e tinha a Grazi Massafera, tava dançando lá no... Dançando dança do sensual. Falei, cacete, como que não sabe fazer um negócio desse, entendeu? É só rodar em volta do poste. Cara, não, mas existe toda uma técnica, vai lá, né? Tem toda uma técnica, mas pô, que pessoa dura, né, meu? Pessoa, nossa, que tem gente que você olha na cara e fala, você não tem talento pra dançar no pole dance. Ué, mas a Grazi, tipo, ela é tão bonita que ela não deveria nem fazer, se ela não sabe, ela não deveria fazer isso, porque ela fica até mais, tipo, ela diminui acho que ela a beleza, não precisa, né? A Grazi, não precisa, né? Então, é isso. Não precisa. A questão é essa. Não me lance. É o seguinte, Bear Grylls é o cara do Discovery Channel. O que que ele faz? Ele escala montanha, escala Everest, ele come bichos estranhos, tipo cobras... Pererecas, sim. Sapos... Qualquer negócio que aparecer pela frente de come. Ele abre e aí, um tronco, ele é jogado na neve, no mato, na lama, sim. Em todo lugar. Esse é o Bear Grylls. E ele vai fazer um programa novo no Discovery... Que ele fica... Que eu não sei porquê, ele tá pelado. Deve ser um episódio desse programa. É uma maneira poética de mostrar... Quão pequeno você é perante a natureza. Achei que você fosse falar outra coisa. Especialmente porque tá na neve, né? É, Bear Grylls. Quão pequeno você pode ser. Não, mas eu acho que o interessante para a população não é, o tipo do programa. É o corpo do Bear Grylls, que eu acho que é o que interessa. Mas ele vai pessoas. Ter companhia, ele tem pessoas com ele na ilha de não, Bear Grylls. Nessa foto que foi divulgada, não. Ele tá sozinho, pelado, na neve. Depois ele aparece na lama. O que. É bem estranho, assim, porque, tipo, ele tá na lama meio sensual, assim, é jogando a lama. Pelado na lama me lembra Lucy e o Sexo, tem uma cena de um cara pelado na lama, que não é uma imagem, assim, legal. É uma imagem, caralho, e você tinha que me lembrar disso, né? É. E fica um pinto ondulando, assim, né, na lama. Fica parece uma cobra d'água. Que isso? É um pinto ondulando. Lucy e o Sexo, puta filme, nossa, Paz Vega, muito tempo foi a musa inspiradora desse escritório aqui. Olha. Sim. Paz Vega. Mas a questão do Bear Grylls é que ele tem bunda de mulher. Que a é o que deixou mais chocado. O Bear Grylls é o seguinte, ele corre de animal em algum momento nos programas dele? Então, não sei. Se ele correr de bicho pelado, se ele correr de um urso no Alasca pelado, aí eu assistiria esse negócio. Você não gostaria de ver a bunda do Bear Grylls lisinha? E aí podia ter uma música no fundo, assim. E ele correndo, assim, pelado do urso. Verdade é que Bear Grylls tá com 39 anos, tá com tudo em cima, tem um corpo muito bonito, mas a bunda é de mulher. Por quê? A bunda dele é depilada? A bunda é depilada, lisinha e arrebitada. Bunda de mulher. Mas, cara, será que a bunda dele é depilada mesmo? Porque isso vai contra tudo, entendeu? Tipo, o cara é o cara selvagem. É o cara que come barata. É o cara que mija e bebe o próprio mijo. E ele faz isso. Ele faz isso. E ele depila a bunda? Qual não, é? Gente, às vezes não nasceu pelo liso na bunda do Bear Grylls. Aí tudo bem, aí não é às depilada. Às vezes ele é um cara que não tem pelo na bunda. E aí, acontece. Não, e beleza, mas aí não é depilada. Depilada é quando você depila e tem aquela marquinha pelo na coxa bonita. Às vezes ele tem a bunda depilada porque ele senta muito na pedra, né? Senta na pedra, depende de onde que ele... Ainda mais assim, né? Pelado. Porque, por exemplo... Não, mas foi a primeira vez. Vou contestar. Por exemplo, o meu joelho. Tem um pedaço do joelho, nos dois joelhos, aliás. Você reza muito? Que você sempre vai pra missa. Não, que é liso. É que o resto, o ajoelho é muito. E não cresce pelo na pontinha aqui do meu joelho. Eu não sei se é por causa da calça, não sei o que, do atrito com ovários superfícies. Pode ser. O atrito com os ovários? Atrito com superfícies. Atrito com ovários? Você tá ajoelhado em ovários? O que você tá fazendo com esse joelho, rapaz? Atrito com os ovários. Sei lá que você tá falando de ovários. Você falou. Ovários. Ovários superfícies. Talvez a bunda do Bear Grylls seja lisa desse jeito, por muito atrito, entendeu? É porque ele senta agora, muito. Agora, que tipo de atrito, eu não sei, tá? Eu não tô discutindo aqui a sexualidade do Bear Grylls. Ele pode ter a orientação que ele quiser. Mas eu vou te falar uma coisa. Tem um outro programa desses de gente pelada, no mato, que eles jogam, não sei se é no Discovery, é um desses aí, Animal Planet, sei lá. É, o cara joga um mano e uma mina no mato, pelados os dois, eles não se conhecem, e eles vão lá pro mato pelados, ou pra uma selva, ou pra uma ilha, uma porra dessa. E aí eles ficam lá, meu, 15 dias, os dois tentando sobreviver, tem que fazer o abrigo, tem que fazer a fogueirinha, tem que caçar um bicho pra comer, que é sempre problema da proteína... Todo esse problema tem um cara, problema. Cara, isso aí é tudo mentira. Posso falar? É tudo mentira. Olha. É mentira. Os caras ficaram arregaçados nessa porra aí. Eles até mostram os caras pelados, mas eles não dormem pelados numa cabana no meio do nada. Mentira, eles vão pro hotel. Igual o Bear Grylls, eu como barata, eu como cobra. Tem uma foto dele comendo McDonald's. Peraí, não. No lance de sobrevivência, ele tá preocupado com comer proteína. Proteína, porque mas é assim você precisa de proteína. Você não pode ficar comendo grama uma semana. Não tô falando comer grama, mas comer o que tem, entendeu? Comer o que aparece. Você vai ficar. O que aparece? Puta, vou comer frango ou peixe hoje? Que proteína que eu vou comer? Entendeu? Não, Hessel, não, não é comer qualquer proteína. A lesma tem proteína também. Se ele encontrar a lesma, ele manda ver na lesma, entendeu? Não é assim, ó. Ah, essa ele proteína fica controlando, é gorda, proteína fica controlando carboidrato. Não fica controlando carboidrato, nem tem carboidrato. Acho que o cara não acha batata. Eu nunca vi num programa desse cara achando uma batata, uma mandioquinha. Olha a mandioquinha. Mesmo porque pelado, né? É um problema ficar procurando mandioquinha. Né? Mas o cara, o que ele faz? Eles, puta, meu, os caras ficaram muito podres nesse. Ficava tudo cheio de picada de mosquito. Ai, aquela que bunda horror. Metralhada de mosquito. Uma bunda bonita. Ixi, imagina a bunda picada do Bear Grylls. Tá bonita a bunda do Bear Grylls. Por enquanto. Tá bonita até demais pro meu gosto. Então, eu acho que Bear Grylls fica lisinho, assim, sedoso. Porque ele, justamente, tem uma foto dele na lama. Ele faz como os elefantes. Ele se besunta, ele roda ali e ele fica protegido. Ele cria a sua própria roupa com lama. E depois ele faz, é tipo um peeling, acho. Aqueles banhos que as madames pagam pra fazer em casa de estética. Bear Grylls faz de graça. Pra usar lama, não sei de onde. Bear Grylls faz de graça, é verdade. Agora, tem foto do Bear Grylls de nu frontal também, nessa aventura toda. E ele é igual aos elefantes? Não, eu acho que ele tem que, dar uma tosada, tosa higiênica. Não é depilação, homens do meu Brasil, entendam bem isso. É muito importante a gente falar da tosa higiênica, eu acho. É muito importante. É muito importante. Não, é verdade, porque às vezes os homens, né, tem que ter... Não, que não pode não ficar é falando de, assim. Não tô falando de depilação, não é pra você depilar o saco, não é isso. Não é isso, não é saco liso. Não, a não ser que a pessoa queira. É a democratização dos pelos pubianos. Isso aí. Acho importante falar disso. Essa estratégia aí de deixar todo mundo pelado em programa... Você pega um programa tradicional e faz... Deixa o povo pelado. Deixa o povo pelado. Que tipo de programas ficariam bons, melhores, com pessoas peladas? Um programa que eu não queria ver com gente pelada é aquele das siamesas lá. Abby Brittany. Abby Brittany. É lógico que eu queria ver esse programa com gente pelada. Deus me livre. É a última coisa que eu queria ver na face da Terra. Mas aí gente, é um programa... Gêmeos Siamês... Gêmeos Siamês pelado. Eu queria ver os Reis dos Patos, todos pelados. E também Tosado Man vs. Food. Man vs. Food pelado. Man vs. Food pelado, boa. Isso ia ser excelente. Guerra dos Cupcakes. Guerra dos Cupcakes, mas eles usam avental. Mas cupcake é muito boiolinha. Não pode? Muito... Hell's Kitchen também não pode? Hell's Kitchen é perigoso, eu acho. É perigoso. Porque... Pode dar uma chamuscada. Eles chamuscada. Mas aí é que tá. A fica higiênica. Atenção, mas ia ficar a atenção do reality show. Ah, Omelete Nights. Ó, outro assunto muito importante que a gente tem que falar é do noivado do George Clooney. Que é um sinal. É um sinal do fim a de A gente tempo. Tem que saber ler os sinais, é o que eu acho. E o noivado do George Clooney é um sinal. Que é um solteiro convicto, né? A humanidade já foi, né? Exatamente. E aí você fala, cara, ele vai casar. Como assim? A gente podia fazer um bolão aqui. Pra ver até quanto tempo dura. Eu acho que vai durar até agosto. Só pra agosto? Agosto só pra agosto. Só pra agosto. O sinal do apocalipse eu não acho que é exatamente esse. Eu acho que é o sinal do apocalipse é que o fato da Jennifer Aniston estar grávida. Porque o apocalipse, você sabe, envolve toda a volta de Cristo e também o advento do anticristo. O advento do anticristo. E o advento do anticristo tem muito cara de Jennifer Aniston. Vocês cara têm de ser que filho reconhecer. Do Jennifer Aniston, né? Porque ninguém quer engravidar a Jennifer Aniston, na verdade. Mas é de quem essa? É esse filho de Jennifer Aniston? Sabe o que eu acho que aconteceu com a Jennifer Aniston? A Angelina Jolie botou uma praga nela. Eu acho que foi macumba. Macumba da Jolie. A Angelina Jolie tem maior cara de macumbeira. A Angelina Jolie é vingativa. Ela é vai macumbeira. Pra África e ela conseguiu mas as ela melhores macumbeiras. Ela roubou uma da outra. Não interessa, mas a Jennifer Aniston tinha ali um negócio com o Brad Pitt, ainda conhece a família e não sei o quê. A bicha Jolie, além de roubar o bofe. A bicha Jolie. Além de roubar o bofe, ainda pôs uma praga na mulher. Agora, talvez ela grávida, eu fico com mais tesão. Nossa, você é muito doente. Nossa, ela grávida, você é muito com mais tesão. Doente. Tem toda... coragem de pegar uma... Você tem noção uma grávida, se não fosse minha? Hã? A sua grávida você não pegava? Não, lógico que não. What the fuck? Como assim? Como não? Revolta, como revolta. Não? Não, lógico que não. Ah, beleza. 9 meses. Você vai passar 9 meses. Depois de 9 meses, você vê o resultado. E aí, enquanto passa esses 9 meses, não tem problema de comparecer, meu. Não tem problema. Não vou. Falar uma coisa pra você. Tem uma amiga minha que tá grávida e ela falou... Pensei que você ia apresentar ela pro Fica fogosa, não fica? Ela falou mas, que ela nunca esteve tão horny na vida dela. Pois é. Que é absurdo o negócio. Por quê? Que são muitos hormônios ali. Eu prefiro, ó, se fosse pra escolher um dos friends pra comer, eu preferia comer o... Joey. O Joey. Omelete Nights. Ó, outro assunto muito importante é o avião da Malásia. Eu não vou mais falar sobre esse assunto. Graças a Deus. Mas eu preciso só dizer que eu fui atrás, não achei. Por isso que o Omelete Nights ficou parado um tempo, porque eu fui atrás do avião. Mandei uns recados, uns inbox, ninguém me respondeu. E aí eu voltei, mas tem um ouvinte maravilhoso que disse que a gente parou por causa da quaresma. Que é a melhor explicação da história. Combina muito mais. Que combina porque muito com a gente. Na mosca também, né? É, foi a quaresma, por isso que o Omelete Nights parou. Mas o avião tá perdido, não vai ser achado. É o quê? Tipo, que é a quaresma? É o período qual de... É a da quaresma? Não, é um período de reflexão. Hibernação espiritual. Entre o carnaval e a Páscoa. A entre o carnaval e a Páscoa, você são faz 40 a dias. 40 dias que pra você... pensar nas merdas que você fez no carnaval. Exatamente. Pra é pensar isso. Nas bostas que você causou, você fala, puta, que merda que eu fiz. Aí você fica 40 dias pode pensando. Pode ser que a gente tenha feito, a gente tenha dado uma parada. Desde o tempo disso. De Cristo, então, as pessoas fazem merda no carnaval? É, teve uns apóstolos de Cristo que fez umas merda, né? Teve, né? Então, acho que é isso. Mas é porque era muita gente, né? Era muito apóstolo também. Imagina, depois da ceia, assim, como é que eles, né? Tinha o after party, né? Tipo, tinha o after, né? O after é sempre mais legal então. Que a festa em si. Certeza. É verdade, o after é como muito é que mais que incrível. Como deve ter sido o after da ceia? After party da Santa Ceia. Não? Não falou, não? Ah, teve David Guetta. Era a última ceia, coisa. Gente. David eles foram Guetta. Pro after. Lógico que teve. Teve lógico David Guetta, teve rolou uns banza. Foi uma coisa assim. Pô, eu acho que deve porque eles bebiam vinho pra caralho, entendeu? Tipo, então. Eu tomava muito vinho nessa pois época é. Na Judéia. Tipo, um after ia ser legal. Tô pensando aqui, acho que, pô... Mesmo porque o cara chegava lá e multiplicava toda a comida, entendeu? Gente, foi todo exato. Mundo pro lojão. Não, e primeiro que assim... Você acha que ele multiplicava o quê também? Dá pra multiplicar? Os poderes de Jesus Cristo. Será que ele multiplicava Jesus mulheres? Jesus Cristo, por todos os problemas que ele pode ter, eu não conheço Jesus, não posso falar, por todos os problemas, ele devia ser o cara mais legal pra ter na festa, entendeu? Porque se acabasse da bebida, ele botava o dedo lá. Eu não sei como é que ele faz pra transformar água em vinho, se ele bota o dedo. Mas ele transformava e ele fazia vinho. E aí você podia ficar no after. O after podia ser eterno. Você porque ia beber. O cara faz vinho do nada, assim. Você ia beber o vinho? E não ia beber o vinho de Jesus. Mas Cristo. É o dedo de Jesus. Cara... Não confio em ninguém. Vai saber quem foi esse banho dedo. Eles tomam, né, no deserto? Ah, é o quê? Não tem, velho. Tipo, ele tomou um banho. Na Bíblia tem quantos banhos? Eu sei que na Bíblia ele lavou o pé uma vez, tá? Ele anda batizado. Sobre as águas, porque então, ele mal encosta, então, né? Então, andou sobre as águas e não molhou o pé. Não, não ele foi a teve lá, veio uma mulher e lavou o pé dele. Uhum. Então, ele lavou. A gente tem essa, no cânone bíblico, que o pé dele foi limpo uma vez. E acho que ele foi batizado, né? Tinha sei lá. Tem o João Batista. Ninguém aqui leu a Bíblia. Eu li, eu leio claro frequentemente. Claro que você, tá na tua cara que você leu. E ele foi batizado, então tipo, tem um banho e uma lavagem de pé. Tá? Beleza. E quantos anos se passam? Porque conta, a Bíblia é begins, assim, tipo, tem desde a... Bíblia tem o bebê, tem a manjedoura. Tem muito antes, tem a origem do mundo, tem o Gênesis, tem muita caralho, coisa. É verdade, olha é onde vocês estão indo, não, gente, mas tô pelo falando, amor desculpa, de Deus. Ô, Hessel, eu sei que você é... Hessel é o povo muito escolhido aí, tá querendo falar de Velho Testamento, falando do Novo, tá? O Novo, sou de família italiana, o a gente novo só é o reboot, respeita... tá? O Novo eu não considero, a gente só considero o Velho foi o Nolan o novo que é o reboot. O novo. O David Goyer escreveu tá, o Novo Testamento. World Begins. O Novo Testamento, ele... começa, ele é o novo, né? É o novo. É o novo. Nossa no Novo Senhora Testamento ele começa, tem o bebê, tem o celeiro, não é? E ele cresce. Eles explicam tudo no Novo Testamento, é por isso. No Velho Testamento, mas não tem as infância, acontecem. Tem infância. E aí, de chegou isso. Christopher Nolan, ele resolveu explicar tudo. Ele explica tudo e tudo é muito conectado no Novo Testamento. Pois é. Gente, vocês estão viajando. Eles foram aliás, pro Love se tivesse Story. A tosa higiênica nessa época, eu acho que o... Mas aí Jesus não ia ter aquele todo o estilo, entendeu? Imagina Jesus de topete. Não ia dar. Jesus estilo Edward. Não, tinha que ser os cabelos, os cachos, entendeu? Nossa, vocês estão tudo... Estilo Jared Leto, assim. Jared Leto parece Jesus. Fala-se muito na segunda vinda, né? Jesus vai voltar e o cacete. É, Jennifer Aniston tá aí quase, com o capeta. Não, mas é o caso, isso aí é o anticristo. Então, Cristo pode voltar. Cristo pode voltar junto. Voltar. Tem gente que tá esperando. É engraçado que anticristo é sempre muito limpinho, né? Você tem aí o menino Damian, você tem todas essas encarnações, e a imagem do demônio e tal é sempre muito limpinho. Aquele cara sem a sobrancelha, né? Tipo, meio... Andrógeno assim, meio também. Andrógeno e tal. Pô... Em compensação, Cristo era sujinho, né? Ele era bem é sujinho, meio... mas aquele sujinho, né? Tipo, sujinho sexy. Era um Roots. Homem bonito, né? Cristo, um Roots. Homem bonito. Roots. Omelete. Ninguém fala mal do Fábio Júnior aqui. Não, tá? Ninguém pode falar mal do Fábio Júnior. Porque o Fábio Júnior, apesar dele tá gagá, que nem o Thiago disse que ele tá gagá. Tá gagá. Ele tá gagá? Tá gagá. O Fábio Júnior, ele conseguiu criar um personagem que se imbuiu na cultura pop nacional, que é o Jorge Tadeu. Poucas pessoas têm essa capacidade de criar um personagem como o Jorge Tadeu, que é um personagem maior que tudo. É tipo um Cristo, né? É o Jorge Tadeu ele já tem, é o nosso ele já Cristo. Tem o colete, inclusive, que é o colete de fotógrafo, colete, cheio de caralho. Bolsos. Além de tudo, Jorge Tadeu já está preparado para o apocalipse. Ele tem a calça cargo, caque, ele tem o colete, e ele se transforma em flor depois que ele morre. Ele é melhor que Cristo, porque Cristo... Não virou flor. Volta, e aí tem a quaresma, que eu sei lá o que é a quaresma. Não, Jorge Tadeu virou a flor, que é uma flor pinto. É uma, na verdade, aquela flor, aquele pinto, flor pinto. É a fêmea. Como aquela, a fêmea? Eu sou, não sei se é homossexual. Eu sou botânico. Feminino. Formado pelo Google. Eu sou botânico. Como chama quando é feminino a flor? É gimnosperma ou angiosperma. Esperma sai do homem. Não, gimnosperma ou angiosperma. Eu acho. Hã? Androsfera. Androsfera. Stratosfera. Atmosfera. Eu cara, sou botânico. Eu... Esperma sai do homem. Gimno... O mais legal é que eu fico me colocando como no lugar assim? Do cara que realmente é cientista e ouve entendi. Essa porra desse exato. Programa. E o cara tá deve rodar. Né? Tipo, deve ter cara que já bateu o carro ouvindo. Assim. Ah, porque o gimnosperma. Sei lá que caralho é isso. Mas eu sei que aquele negócio, aquela flor, aquele treco lá, eu não sei, o que é o pistilo? De onde pistilo? Veio o pistilo? Você tá inventando pistilo, essa palavra. Pistilo é um negócio que na roupa, né? Você tem pistilo ou não tem pistilo, entendeu? Não, eu tô tentando lembrar aqui... Pistilo não é pra quem quer, é pra quem pode ter pistilo, entendeu? Pra quem tem. Eu tô, ó, tô dando um Google aqui, ó. Jorge Tadeu tem com pistilo. Calor. Eu acho que pistilo. Fábio Júnior tem pistilo. Aqui, ó, ó, olha aqui, ó. Pistilo corresponde ao conjunto de órgãos femininos das flores das angiospermas. Aí, angiosperma! O estigma, o estilete e o ovário. Tá? O pistilo. Aquele treco é o pistilo do Jorge Tadeu. George. George Tadeu. Aquilo é o pistilo, velho. Ou seja. Ele é um homem que se transforma em flor, que é fêmea, mas que parece um pau. E é uma buceta ao mesmo tempo. Esse é Jorge Tadeu, é o nosso Cristo. Não, ele se multiplica aí, ele se reproduz por brotamento. Brotamento é o nome dessa reprodução que Jorge Tadeu faz. Mas Fábio Júnior. Brotamento. Mas tipo, você acorda um dia e tem outro, você ali pequeno, menor. Talvez não é clone? Seja porque ele morre aos poucos, sempre que ele se reproduz. Pode ser. E ele tá caído agora? Não, clone tem que sair. Clone, alguém tem que vir tirar um pedaço de você e clonar. Tá. O George Clooney é o clone. Jorge Clooney. O Jorge Tadeu não é assim. Jorge Tadeu não. Jorge Tadeu é pro brotamento. Tipo, nasce uma pereba assim, um dia. E é uma pessoa. Um dia você olha e tem uma pereba e a pereba vai aumentando. Aí é o Fiuk. E aí. Aí faz plop. E aí fala, ô, Fiuk. Aí ele põe no berço, aí cresce. E aí é o Fiuk. Mas eu fico brincando do negócio de grávida, de ter tesão em grávida. Na verdade eu não tenho. Só quero fazer uma revelação, né? Não adianta agora se você desmentir. Não, eu não tenho, porque eu teria muita aflição. Eu tenho aflição, cara, com esse cotovelo. Uma vez eu vi uma grávida assim, daí eu falo, olha que bonitinho o cotovelo, ou o joelho, sei lá. Tinha que fazer... Caralho, mano, eu não chego perto disso. É uma criança, Érico. É um bebê se mexendo. Então, mas não é, você não acha bizarro? Você era desse tamanho. Quando eu vejo se mexer assim na barriga de grávida, eu penso no alien na hora. Que eu acho estranho também. Claro! Quando eu vejo a barriga se mexer, eu acho estranho também, mas... Não tem nada mais sexual, não tem filme mais sexual que alien. Alien é muito sexual. O que você tá falando? Tudo, caralho! O alien é sexual? O alien é muito sexual, é um cacete, é um alienígena que parece um pinto gigante, tá? Que fica no escuro ali, ele vem e ele... E aí, quando você não tá vendo, ele vem e opa, te crau, entendeu? Aquele pinto gigante sai das trevas e te pega. Então, o que é isso? Encoxamento alienígena. É um perigo, é super moderno, inclusive só se fala nisso hoje. Não, vocês estão muito... E aí ele vem, ele faz um... Ele coloca um negócio dentro de você. Não, vocês estão muito nerds. Ele põe um... Ele... Olha pra onde vocês estão levando a história do alien, não é assim? Não, mas ele é assim, põe um negócio dentro de você. Não, pode ser assim, mas não é sexual. Muito sexual. Claro que é. Dani Taranha, aí depois o treco sai, aí ó, beleza, né? Ele põe o negócio lá. Primeiro, o alien, ele já tem um formato de cacete a cabeça dele. Aí ele abre a boca e sai um cacetinho menor. São pelo menos três níveis, é uma boneca russa de cacetes, entendeu? Como não pode ser sexual isso? E depois tem um negócio aí... Vocês estão acabando com a minha vida. Aí ele produz um negócio que parece uma buceta com perninha, que gruda na sua cara. Na sua e cara. E bota um ovo dentro de você. Sabe o que você precisa fazer? Você precisa ver filme pornô, que você tá confundindo as coisas. Você tá louca, todo mundo tá confundindo as coisas. Você tá confundindo as coisas. É por isso que até hoje não existe a versão pornô do Alien, entendeu? O Alien já é o pornô de si mesmo. Você precisa ver filme pornô pra entender, pra diferenciar as coisas. Você tá muito equivocado. Eu vou como é que você tá transando, Érico? Fala pra mim. A gente tem aqui um Alien. A gente tem um Alien aqui que é a buceta com perninha, eu vou te mostrar se não parece. Adoraria ver. Puta merda, eu vou buscar agora. Você adoraria. Espera aqui, ó, o milagre da edição nesse momento, tá? Ó, tô meio arfante aqui porque é um milagre do... O treco é pesado, pesa o quê? Uns 10 quilos esse treco. É gigante. E tem escadaria aqui no Omelete agora, então tô meio arfante porque eu fui rápido, porque eu queria que a Dani Taranha visse logo, que ela não perdesse aí o frescor da conversa. Vem aqui, Dani. Sim. É um facehugger rainha, tá? Só explicando aqui pra olha quem aqui, não conhece. Olha aqui embaixo. Gostou? Eu tô certo? Não, você tem razão. Pronto. Ai, gente. Viu tá, aí? Agora eu vou ter que ver o filme de novo pra vai ver prestar que atenção vai abrir os seus nesses olhos, detalhes. É tudo sexual em Alien, tá? Que e horror. O outro filme chama, sabe como chama? Ah. O prelúdio? Prometeus. Meteus. Aí eu vi esse filme do Michael Prometeus, Fassbender, né? É. Que ele faz um robozinho. Até de robô, esse homem é bonito. Puta merda. Bom, vou pro próximo e-mail. Depois dessa, né? Que eu fui derrotada. Eu vou pro outro, do Vitor Saúde Kits. Que tem 30 anos. Saúde Kids. tem 30 anos, mora em Nanuque, Minas Gerais. Ele é vigilante Nanuque, porra. Ele escreveu isso. Nanuque é o nome do cachorro do cara do Garotos Perdidos. Será que ele inventou? É o nome do cara do primeiro documentário também. Nanuque Esquimó, exato. Nanuque Esquimó. Será que ele inventou esse nome? Bom. Estranho. Ele disse o seguinte: sei que a maioria de vocês não curte Big Bang Theory, mas não posso deixar de notar algumas semelhanças entre o podcast e a série. Como não lembrar de Penny, que fica meio perdida quando pênis. Os quatro... Pênis. Como não lembrar de um pênis? Da série começam a expor todo o seu conhecimento. Pois é, acho que ele quis dizer que eu sou a Penny, porque eu fico realmente boiando, né? Mas essa é a minha função. Aí ele disse o seguinte: se vocês fizessem um episódio piloto de uma versão brasileira da série, quem representaria quem entre vocês? É, claro, fácil. Que a Dani seria a Penny. É fácil, pênis. O Thiago, por ser a nossa minoria aqui, ele seria o Raj... Ele é a nossa minoria étnica regional. Tadinho. Gente. Étnica regional. Étnica. Caralho. O Érico ia ser o Sheldon. Lógico. Mas por que tranquilamente. Que é o Sheldon? Porque é o cara mais Caxias, é o cara mais chato, nerd. E é, tipo, combina, entendeu? Mas se eu sou tão easygoing assim... Você é o quê? Easygoing. Tá certo. Não, quem não te conhece que te compra. Isso é verdade. Tem uma pessoa de trato fácil. Super. E aí não tem um outro que é o judeuzinho lá? E é você, né? Esse é você, né? O hipster. Ele é hipster? É, o nerd hipster. Tem aqueles cintozinho, aquelas calças diferentes. Ele é muito hipster, Hesse. Calça colorida. É você. Ele é muito hipster. Com certeza absoluta. E tem mais um, né? Não tem outro? Tem. E é o Leonard, né? Que é o cara mais sem graça de todos. É o sem graça lá. Aquele... Todos nós somos é o legais. Escada, né? O Escada então é o Dedé não... do Big ele Bang é o Dedé, Theory. É o Dedé? É o Dedé do Big Bang Theory. Deixa ele lá. Ele não ia agregar... Em nada no nosso Omelete camarote. Nights. Ah, Omelete Nights. Vou ler o e-mail do Jonathan, de 20 anos, que é de Caruaru, que ele fez uma observação muito curiosa. Jonathan. Gosto muito de ouvi-los e gosto também de quando o Dani solta um puta que pariu ou um puta merda. É estranho, mas eu acho Lady, bonito. Né? Isso é Lady. Ele acha bonito, desculpa. Lady. Se você não gosta, tem alguém que gosta, Érico. Ele Milady. Acha bonito. Milady. Agora eu vou fazer nada uma... Que eu gosto, que eu não gosto. Eu dizendo... vou fazer uma promessa de não falar palavrão. Vamos ver quanto tempo dura. Até o George Clooney... Casar. Vou, tipo, fazer uma promessa. Essa é a promessa, assim. Que beleza. Vou ficar sem falar muita besteira, sem beleza. Falar palavrão. Beleza. Entendeu? Me tá. controlar ao Sei. Máximo até isso acontecer, porque... Eu sou uma lady, sou uma dama. Lady Taranha, Milady Taranha. Pois é. E-mail da Tina com Y, 36 anos, mora em São Paulo. Ela é geek? Geek. Ela é uma geek. Ela gosta de quadrinhos, anime, ficção científica, filmes fantásticos e queria achar uma tampa pra panela. Geek. Ela falou que os amigos dela que gostam das mesmas coisas que ela já estão tudo ocupado. Ela pôs aqui no e-mail escrito assim, já estão tudo ocupado. Ela está frequentando os lugares errados? Que lugar que ela pode ir? Hein, Érico Borgo? Dê uma dica para a Tina com China. Y. Comic Con Experience, 4 a 7 de dezembro no Espaço Imigrantes. Você Olha. Vai lá, você vai passar o rodo, tá? Você vai passar o rodo que vai ter um monte de nerd lá pra você. Vai ter um monte de dicks lá, igual você. Os dicks com você. Presença de Érico Borgo. 4 a 7, vai ter, ó, vai ter... Thiago Romari. Sabe o que a gente pode fazer? A gente Marcelo pode fazer Hessel. Aquele... É, como é que chama? Correr Elegante. Primeira, Correio Elegante, Barraca do Beijo. A primeira Comic Con com Correio Elegante. Pode ter quadrilha também? Quadrilha? É, igual festa junina. Vamos transformar numa festa junina? Não, mas vai ser em dezembro. Ah, não sei. Bota quadrilha, bota pescaria. Não pode? Não. Tá, desculpa. Mas eu quero dizer que eu estarei na Comic Con. Fantasiada. E eu vou fantasiada cada dia de um personagem diferente. Eu vou de Mulher Maravilha. Eu vou de Mulher Gato. Eu vou de Viúva Negra. Eu vou de... Slave Leia. É pronto, o nome. Anota aí na sua agenda. Eu vou dar um Google nisso. Vai de Slave Leia, biquininho. Slave Leia. É a Princesa Leia essa daí. Princesa Leia. É a Princesa Leia em modo sensualizando. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, gente, não vou de biquíni, desculpa. Ah, vai. Eu não vou de biquíni. Vai tá quente. Não vou de biquíni. Por que você não vai de biquíni? Porque não tem... Primeiro que eu não tenho idade pra isso. Você tá segundo, no ápice do apogeu aí segundo, da sua forma. Eu não tenho corpo pra isso. Olha, eu vou ter que malhar muito até dezembro. Tá viçosa, tá. Olha, não tá, tá. Olha que. Não tô, putz, gente. Eu fiz 32 que anos. Que moçona. Pois é, o importante é como você se vê. Como você se vê. E eu fiz um teste na internet. Esses testes maravilhosos. Deu que eu tenho 16 anos. A idade inteligência emocional, sei lá, alguma coisa assim. Idade emocional. Idade emocional. De 16 anos. E aí, a faxineira do meu prédio me encontrou no elevador. Disse, ah, eu adoro o seu estilo. Eu falei, ah, obrigada. Ela, ah, você é muito parecida com a minha filha. Aí eu fiz, ah, quantos anos ela tem? Ela virou pra mim e falou, 14. E aí eu fiquei mal o resto do dia. Então... Eu não vou pôr biquíni. Você vai, sim. Você condição. Falou que ia. Não, eu vou vestida. Olha aqui a bonequinha da mulher. Mas você vai estar vestida. Vai não, vestida isso aqui o que é? É um colã. Deixa é uma explicar, bota. Deixa eu te explicar. Não. Olha, entendeu? Pra você entender. É um negócio aqui de orelha. Você não quer pouquinha. Ser lady? Você não quer ser lady? Não, eu já sou lady. Vocês é que não enxergam então, esse não, meu você, lado lady. Você tá em busca da... Da lady perfeita. Você está em busca da sua... Ladytude. É, exatamente, da sua ladytude, tá. Da inner lady, da lady que existe dentro de você. Tá, certo? Sim. Então, o seguinte, princesa Leia Organa, tá? Uma filha de Alderaan, ela é uma diplomata, ela está em missão diplomática, ela é uma diplomata, ela é uma lady, ela é uma princesa, tá? Ela é capturada pelo maligno mafioso chamado Jabba. Tá. O Jabba, você já conhece o Jabba, sabe quem é o Jabba? É aquele gordão esquisito. É um que parece um esquisito. Cocô gigante. Parece isso, um tá. Pudinzão. Pudinzão. O Jabba é um pudinzão. E o Jabba, ele consegue, ele captura a Leia. E aí o Jabba exerce aquela... Ele tem um fascínio por escravas de biquíni. E ele gosta de encostar nelas. Ele puxa elas e ele encosta nelas. E ele encosta elas na barriga dele. Pô, eu acho isso foda. Você percebe que mesmo sendo sodomizada, ela não perde a postura, né? Ela fica com a coluna ereta. Princesa, cê né? Você pode pegar qualquer diorama desse do diabo aí, de luxo e tal. A princesa Leia, ela tá sempre muito bem postada, assim. Ela tem essa pose, né? Verdade. Ela é uma realeza, né? Quando você for tirar fotos com as pessoas na Comic Con, quando você estiver vestida de princesa Leia, de Slave Leia, é ali que você vai comprovar toda a sua postura de lady, entendeu? Sim. Quando chegarem os fãs ali perto de você, ó, o cara que tá... Sabe, último dia da Comic Con, ele já passou 3 dias na fila, viu todos os painéis, sabe, comeu só Cheetos, hambúrguer e só bebeu Coca, sabe? Aí ele vai tirar foto seu lado, abraçado com uma pessoa dela. Mas você não só isso, ele vai tirar foto. Ele vai te encaixar, ele vai pegar na sua você cintura. Você vai tirar assim, aqui assim, ó, encostadinho em você, ele vai dar aquele puxão, dar aquela encostada aqui na barriga de lado, não, assim, ó. Primeiro que é o seguinte, eu não vou pôr biquíni. Você vai pôr o biquíni que você prometeu. Dani. Segundo. Vai, Dani. Segundo, que ninguém vai encostar em mim se eu colocar um biquíni. Vai. Eu vou fazer igual o meet and greet da Avril Lavigne. Só a pessoa Photoshop. Aqui, aí tem um grupo molejo no meio mas, e ó, a Avril do outro Dani, lado. Vamos lá. Entendeu? Você... Eu não vou de biquíni. Não, você tá de biquíni lá, beleza. Você vai, você já falou que vai. Você tá lá de biquíni. Eu vou de R$800. De xirra. Xirra é legal, maiô, bota. Xirra pode ser um dos dias. Vamos lá, R$800 tá de biquíni, Slave Leia e tal. Por que R$800? Porque é o preço da Avril Lavigne. Eu tô querendo cobrar o mesmo preço. Ah, o meet and greet. Ah, tá, você quer me agenciar. É um meet and greet com Lady... Você vai ser o Jabba da Lady Dani. E aí, ó, R$800. Você não deixa? Cara, sabe quantas fotos... Em uma hora, são 200 fotos. Você virou o quê? Cafetão agora? Você quer me agenciar? Não é cafetão. Não, mas é assim que funciona lá fora. Isso é assim que funciona o serviço. Ó, na Comic Con San Diego, por exemplo, os caras, os talents, as estrelas de Hollywood que vão lá pra assinar, dar autógrafo e foto tudo e tal, pago. Todos eles cobram, é cultura lá. Dar é autógrafo assim. É uma coisa, ficar de biquíni pra nego te abraçar com a mão suada. Não, Dani. E pizza debaixo do braço. Não, fala é assim outra. Dos nerdinho, Dani. Você vai falar com os caras lá, eles são seus fãs. R$800 cada um, entendeu? Que é um suvaco? É só porque eu tô precisando de dinheiro que tá falando isso. Suvaquinho. É isso, que eu tô na merda, que eu mudei, eu não tenho dinheiro pra pagar o aluguel. Esse é o seguinte. Entendeu? Não veio minha conta de luz. Primeiro, só uma coisa. Não vou só pagar, queria claro. Falar e é por isso que você tá fazendo um monte isso. De palavrão. Aí acabou de... Já, mas acabou, vai. Pronto, acabou a lei de tudo. Vamos deixar você está me vendendo. 4 horas, você sei lá. Você está me vendendo. R$50 mil. Como que é o seguinte, quem que vai pagar R$800? Caralho, olha... Quem tenho que vai pagar? Tenho pessoal, certeza que tem muito... olha, eu tô falando com você aí, que você que tá nos ouvindo. Ninguém vai pagar R$800. Você que tá nos ouvindo. Pra me ver de biquíni. Você paga R$800 pra ver... Pra ver não, pra abraçar a Dani Taranha de biquíni. Por favor, mande sua mensagem pra gente já saber se a gente vai ter essa atração ou não. omeletenights@omelete.com.br. Eu omelete não sou a Sabrina Nights. Sato. Mas não importa, você é a muito Dani Taranha. Mas você gente, é lady. Ah, gente, vocês estão viajando. Por favor, nós precisamos de vocês. Já pra cozinhar o omelete, quanto você pagaria? fala o valor real. Tipo, ó, beleza, você paga 800? Beleza. Maravilha. Mas não vai falar nada indecente, aqui ela é uma lady, hein? É, não vai falar vintão. É, que eu vou ficar mal. Não vai deixar fala, de entrar, fala né? alto. 20 reais. Fala alto pra eu me sentir bem. 20 reais. É. 20 reais. Fala alto pra eu me sentir bem. Por mais que eu não faça, só pra eu olhar e falar, putz, que legal, né? Só vou pra eu me sentir bem. É. Omelete Nights. Vou pra um e-mail maravilhoso do Bruno. Bruno. Que tem 24 Bruno. Anos. Diz o seguinte: Bruno minha namorada. É Bruno, ele fala que é Jax? Não, ele não fala que é Jax. Não. Ele só é advogado, o Bruno nem mesmo. É Jax. Ele tem 24 anos e ele diz o seguinte: minha namorada e eu estamos juntos há pouco mais de um ano e meio. E eles moram juntos há quase um ano. E acho que está na hora de darmos um novo passo na relação. Chamar uma pessoa. Mentira, não foi isso. Ela está agora no Japão, visitando os pais, e volta no começo de maio, tipo hoje. Que esse e-mail está atrasado. Gostaria de pedi-la em casamento quando ela voltar. E queria fazer um pedido épico, mas nenhuma ideia vem em minha cabeça. Ela é incrível e não merece apenas um pedido normal. Por favor, me ajude com ideias. Isso aqui é um homem de verdade. Isso aqui é o último romântico que existe. Este homem, entendeu? É um cara legal que acredita no amor. A gente tem que ajudar ele. Uma coisa se, bacana. Se ela tá voltando do Japão, acho que ele podia pensar em alguma coisa temática, assim. Por exemplo, um sushi erótico. Sushi erótico. Temática. Tá aí uma ótima ideia, né? Um sushi erótico pra pedir em casamento. Não, né, Hessel? Sushi erótico. Pode cadê botar, o romantismo? Faz um bolinho de arroz e bota a aliança no meio, assim. Ela entra, imagina. Coloca ela um shimeji. Em casa. Um shimeji. Assim, caralho, shimeji espalhado no corpo do cara pelado. Nossa, pareceu gente, uma puta. Para! Sabe quando você vai no restaurante japonês e vem aquele shimeji na papel alumínio, assim, uhum. que fica daquela água do shimeji, assim? Olha aí que beleza. Pô, espalha no peito inteiro. Acho que o Bruno tem que fazer alguma coisa que combine com os dois, que seja quem a cara é o dos dois. O Bruno nosso ouvinte que vai pedir a moça em casamento, Érico. Você já perdeu puta tudo. Puta merda, a gente fica falando de um monte de coisa aqui, depois vocês querem que eu lembre da dá mensagem. Dá uma dica uma boa hora, pra ele. Cara, a gente o fica cara quatro horas. O Omelete Nights e quer que a gente dê uma dica de pedido de casamento? Eu acho que a melhor dica que a gente deu aqui foi o sushi erótico do Hessel mesmo. Coloca um shimeji. Coloca a aliança dentro do shimeji. Entendeu? Eu acho que sabe o que eu acho? Já assistiu esse bebê não já, case? Já, os três, maravilhoso. Lembra do shimeji? Só o primeiro que eu mostro. Lembra do shimeji do japonês? Lembra. Então, ela tá no Japão e é tal. É um shimeji tipo... mesmo? Não, né? É o pinto do cara. É o pinto do não, cara. Mas é um shimeji? Mas agora eu tive uma ideia maravilhosa. Um cogumelo, né? Olha a minha ideia que ótimo. Eu acho que um de nós deveria pedir essa moça em casamento em nome do cara. Por exemplo, ele fez um jantar na casa dele. Ele podia fazer um musical. E a... É tipo musical. E aí ele fala, querida, tem uma coisa pra te dizer. Abre a porta, sai nós, assim, ó. Tcharam! E aí a gente fala, olha, fulano de tal, eu leio um texto. E se a mina nunca ouviu falar do Omelete? A gente pode fazer tipo um jogral. Querida fulana, aí o pode ser o aquela marido situação fala, desconfortável. Que estamos você aqui hoje quatro, né? para dizer que o Bruno te ama muito. A gente pode fazer assim. Hoje a gente pode entrar com cartazes de cartolina. A gente pode entrar e não falar nada, e né? E não falar nada. Só cada um e aí, aparecendo assim. E aí a pessoa, brincando com a corda. Entendeu? E aí ajoelha e mostra a aliança. Olha que puta ideia. Se pagar, Bruno, a gente faz. 800 quanto? Reais, 20 reais. Se pagar, eu faço e faço de biquíni. Faço pelado. Eu peço pelado a sua mulher em casamento. Olha que de biquíni. De biquíni. Caraca. Eu peço a sua mulher depois em casamento sou... de biquíni. Depois eu que sou perturbado. Faço pelado de graça. Essa eu faço pelado de graça. Manda um e-mail pra gente. omeletenights@omelete.com.br. E acabou, é isso? Acabou? Alguém quer falar mais alguma coisa? Acabou, olha, que puta que pariu, viu? Tá com saudade dessa também. Porra aqui, caralho. Ah, como você é mentiroso. Acho não, importante tava. Discutir a Bíblia, eu tenho saudade também. Eu sinto me sinto falta. Mais inteligente novamente, sabe? Eu queria agradecer a todo mundo que falou comigo na rua, no Twitter. Agradecer também, finalmente, vocês vão parar de encher o saco com o meu Omelete Grindr. No Tinder. Vocês vão parar de me mandar Twitter. Quando volta, Omelete Nights? Quando volta, Omelete Nights? O Omelete Nights já voltou. Voltou. Já voltou, ele tá aqui na tua cara, nas tuas orelhas. Voltou, cantor. É, voltou, semana cantor. Que vem a gente se vê. Beijo pra você. Beijo, beijo do gordo. Uou. Omelete Nights. Hasta la vista, baby.